portal do Arrocha. Iba, iba, iba, iba, iba, iba, vai começar. Iba, iba, iba, iba, iba, iba, vai começar. É começar o desafio. Veja que coisa maluca. Bate bumbum na nuca. Bate, bate, bate bumbum na nuca. Bate, bate, quebra, quebra, vai, vem aqui. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate bumbum na nuca. Bate, bate, bate bumbum na nuca. Bate, bate, bate bumbum na nuca. Bate, puxa o Sérgio Beba. As novinhas não vão se dar, porque chegou a banda de fazer suar o sovaco. Esse é o rei da cacimbinha, meu irmão. É. Volume 6, oh, desculpa, volume 5. Vem, vem, vem. Vai começar o desafio. Veja que coisa maluca. Começar o desafio. Veja que coisa maluca. Começar o desafio. Veja que coisa maluca. Agora bate o bumbum na nuca. Vai, minha filha, vai, minha filha, vai. Bate, bate, bate, bate, bate. Bate o bumbum na nuca. Bate, bate. Bate o bumbum na nuca. Bate. Tiro Beba, já disse que eu achei 3 anos atrás na rua passando fome, agora tá melhorando. Entendeu? Começar o desafio, quase que errei, viu? Vai, vai começar o desafio, veja que coisa maluca. Começar o desafio, veja que coisa maluca. Bate o bumbum na nuca, vai minha filha, vai. Ai, ei! Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate o bumbum na nuca. O swing é bom demais. Quando essa banda acerta, mas é. Porque o negócio é assim, não tem ensaio, não tem nada, né? Olha, Gilberto. O filé é demais, hein? Essa música é neta.